estamos para mais uma dupla edição de Viriato 25. É a nova Toca do Lobo na pontinha da antena radar 97.8 e na noite que une quinta a sexta-feira. Showing up like this. Viriato 25, a nova toca do Lobo, o Radar 97.8 MHz para a questão da radiodifusão, também emissão online em www.radarlisboa.fm, a edição quinta para sexta-feira até à 1 da manhã. Os tópicos habituais, 23 e 30, Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, depois às 23h45, a nossa habitual colher de blues, para que o tratamento corra bem. Bon Iver, o CDEP, 4 temas Blood Bank, ouvimos Blood Bank e ainda este Bitch Baby. Dois títulos dos quatro do CDEP que recuperou temas escondidos do repertório do músico e compositor antes de a bolha rebentar. Blood Bank, Bitch Baby. Ainda a fase inicial e as soltas de Viriato 25 do Wicked That Was valem dois temas. Scratch the surface and learn to learn. Like

mãos soltas do arranque de Viriato 25, noite quinta para sexta-feira. Bom dia da antena radar com The Week That Was. The best music I've heard. Jamboree Park at the Milky Way. O novo registro dos Weathermen. Estamos muito pertinho da inserção do Tirolinhos de Ana Cristina Ferrão, habitual às 23h30, ainda por aqui saboreando dois títulos em soltas do álbum dos Weathermen, Jamboree Park at the Milky Way. Ouviram Far of Places e ainda Floating Downwards. The Weathermen.

Viriato 25 de noite, dentro na Radar, a edição quinta para sexta, convosco das 23 até à 1 da manhã. Para trás ficou o Tirolinhas, de Ana Cristina Ferrão. Duas para Bad for Lashes, Pearl's Dream e Daniel. Nas soltas de Viriato 25, Noite Dentro, edição da Radar. Até à 1 da manhã foi Pearl's Dream. Também este Daniel fazem parte do último álbum das Bad for Lashes. Estamos a caminho de mais uma rubrica, A Colher de Blues. Daqui a uns minutos mais, revisita a Dark Was the Night, a última edição, patrocinada pela Radar, da Red Hot. Together, with broken twine, stack

25 de volta à compilação de Red Hot Dark Was the Night, Dirty Projectors com David Byrne, os Spoon e finalmente os Cronus Quartet com o título tema Dark Was the Night. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Última inserção da nossa colher de blues e é o final da dedicatória bem longa, terceira semana consecutiva para My Baby Just Cares For Me, duplo CD de dedicatória a Nina Simone. Temos usado nas duas últimas semanas o registro ao vivo, que é um CD bónus. Thank you. to hide. Most of the time all I have is worry, and then you're bound to see my other side. Chegámos ao fim da dedicatória à Nina Simone na colher de blues. Foi Don't Let Me Be Misunderstood. E para nos levar de mão dada até à meia-noite, House of the Rising Sun. É a terceira e última semana da dedicatória à Nina. Great singer. Me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen to what my mama said, I'd be at home today. For being so young and foolish, I let a gambler lead me astray. My mother is a tailor, she sews new blue jeans. My sweetheart's a drunkard, drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard man needs is a suitcase and a trunk. Only time he's satisfied is when he's on a drunk. Go tell my baby sister, go tell her she's in Detroit. House in New Orleans, they call it the rising sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost won. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah, there now, beneath the sun. Yeah, yeah, to New Orleans. They call it the rising sun. He ain't Radar. Meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Lily Allen. Third World. Basement Jacks. Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Radar. O futuro agora. Agora com Viriato 25. Faz parte de um plano 23, uma da manhã, segunda à sexta, o que dá também terça a sábado. Quase a chegarmos ao final de mais uma semana de contacto convosco. Great. Great o contacto, não o fim do contacto. Viriato 25 é a nova toca do lobo na Radar. A pontinha da antena sintoniza-se em 97.8 MHz. Faz bzzz. E também online já não faz bzzz. www.radarlisboa.fm. Bem-vindos à segunda hora da edição de hoje. Pronto, começamos. Don't you forget.

Stereo e Robert Foster. Vamos experimentar agora no tal CD malandreco que nos gosta de pregar partidas, uma novidade, os Dirty Three com Cat Power, um tema chamado Great Waves e incluído numa compilação da Uncut, entregue à editora Bella Union. Tem curiosamente o genérico White Winter Hymnals, que é exatamente um dos êxitos dos Fleet Foxes. Almada, Lisboa, Oeiras, Radar 97.8. É a segunda hora convosco até à uma da manhã em plena Radar, noite de quinta para sexta. A ver a entrevista como pensamos que está prevista com os Bonaline. As rubricas da segunda hora vão ao ar. Portanto, tanto o Boomerang, que se compra hoje pela última vez, como na ponta da língua, terão uma edição ligeiramente maior na noite de hoje. Esperemos não nos enganarmos. Radar. Estamos, entretanto, no mundo de soltas. Dirty Three com Cat Power há pouco. Oakville River. No one to see on the key. Lost.

been written and truth's been tried. They'll take it all if the door's left open. Steal the nose right from under your eyes. I'm a carpetbagger, baby. I'm coming to your town. I'm gonna treat you kind. I'm gonna rob you blind. I'll smile all the time. Oh yeah. Ainda 9 minutos soltas em Viriato 25. Há pouco, Walkerville River, Lost Coastliners, a colaboração de Johnny Lewis com Elvis Costello para Carpetbaggers, quase a chegarmos à hora de Boomerang. Quem serão? É Legion Fields, do último The Afterlife. Desperate scratches, hoping to fly. Hopeful and hopeless, we flounder, eating the answers. That's how we die. Love.

Jesus and Mary Chain, passagem em Boomerang do CD homenagem a John Peel, Right Time, Wrong Speed. Foi Just Like Honey. Claro que ele não ia falhar ao Superman de Laurie Anderson, e nós também não. Oh, John. Thank you. arms in your arms. So holy mama, in your long arms, your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms. Fica a dedicatória já longa de duas semanas à compilação Right Time Wrong Speed, dedicada à memória de John Peel. A última inserção foi bem a propósito. Entrega Laurie Anderson ao Superman. Viriato 25, noite dentro na radar, edição quinta para sexta. Já muito perto, 13 minutos do término, a 1 da manhã. Há a cumprir ainda uma rubrica na ponta da língua e não só. Também falar do álbum de família desta semana. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana recordamos os irmãos Ron e Russell Mile, os Sparks. Escutamos na íntegra um dos álbuns mais emblemáticos da dupla, Kimono My House, de 1974. Além de ser considerado um dos melhores discos dos Sparks, é também peça fundamental do período glam rock. Os Sparks, esta semana, no álbum de família. Álbum de família com passagem nova e grande depois da de quarta-feira, no domingo próximo, bem mais cedinho, ao meio-dia, com o Tiago Castro. Sparks, Kimono My House. The time and the place, and I want to know the way you are. Show me the secret for free. You said you'd be right there. Equator. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Na ponta da língua. Din? Esta semana a dedicatória é um projeto muito especial, foi-nos apresentado por Tiago Santos, dos Culip Noise e também vizinho aqui do Oxigênio e que graciosamente nos emprestou o disco. Chama-se Thank You Very Quickly, é já o volume 3, desconhecemos quaisquer dos outros, mas o som é um espanto. Extra Golden. Boa noite. Take care. Stay out of trouble. Radar.